Pra fazer sucesso, tem que ter carisma, humildade e simplicidade. Esse é o DJ Né. Meu desejo é você, nunca te esqueci.

do lar. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Agora você vem de novo. Esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Agora você vem de novo. Esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Não vou negar, sou louca por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som Matrix, que é melhor pra mim. Não vou negar, sou louca por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Toca pra mim, DJ Beto Brasil. DJ Valmix vai me distrair. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som Matrix, que é melhor pra mim. Thank you. de ter você tocando para mim. Dizer o nosso amor, eu sei que ele nunca se acabou. No que som é quem vai tocar, a canção que me faz sonhar. Eu te amo, voltar, amor. Meu bem, não me diga que acabou. DJ Igor, eu vou te amar. No que som eu quero ficar. Sem teu amor não consigo viver. DJ Igor, no que som eu amo você. DJ Igor, eu vou te amar. No que som eu quero ficar. Sem teu amor não consigo. DJ Nem das produções de Icoaraci. Só toca sucesso. O peso do som, uma porrada de som, super pop.

DJ Nico Bola. Diz que os angelos não tem porquê. Cena de TV pra impressionar. O que você não consegue ver é que eu só vou dizer: vai, vai. Chegou a vez de te ver chorar. Só assim você vai entender. Agora é tarde pra te escutar. Só vou te ensinar por quê. As garotas choram mais. Pouco a pouco sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente, o transformador. Sou um eremita, um mago, meu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador. Apenas um outro cantor. Gemissão, o som das marcantes. Se você pretende viver um grande amor, sou João Gilberto, Roberto, eu sou seu dom. Sou seu blues etílico, seu samba canção. Sua bossa nova, eu sou romântico de coração. Sou sua religião, seu guru, discípulo. Sou seu pai, sou seu irmão, te conheço de outra encarnação. Sou a sua proteção, seu anjo da guarda. Sou a febre da paixão, o delírio de um sonhador. O início pra quem esperou. Viver um grande amor. Viver um grande amor. Viver um grande amor. O toque é tudo do Pará. Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. Onde estás? Estou a procurar esse alguém que dê carinho e viva pra me amar. Me ama, ouça-me, pare, não vá. sem teu carinho, meu amor, eu vou chorar. Vem, me dá teu coração, você me enche de paixão, não me deixe assim. Será, se você ainda me ama, você deve me perdoar, tudo tem começo e fim. Poderoso Gêneson. Você me deixou e tão triste estou aqui. Quando me quiser, já não vou estar a fim. Mas não vou conseguir viver assim sem ti. Onde se esconde? Volta pra mim, amor da minha vida. Não aguento mais, te amo demais, não vou mais te deixar.

parar.